0, vento 070 graus, 5 nós. Confirma. Aqui é o possível, cara, de 1930 é 250, não foi explicado. Edição 4753. Sim. A escola mais próxima era reduzida para 230. Quando possível, eu vou reduzir para 230. Sim. Eu vi 4234, chama sempre em 6, 100, 26, decimal 85. 2005-4234, bom dia. Estimador, muito bom dia, passaria do 223 da coluna 6-4. Passaria do 223, contato na Barra da Colagem, saída Verona, número de 1-80. Livre para a Roma, entregar da recepção, saída de 3.000. Sim, obrigado. O confirma. Brasileiro para reclamação, trânsito 12 horas, na curta final, o Boeing 737, com 900 pés de altitude. Como visual com campo, eu tenho para o controle do Vila Telema. Funcionará como visual. Com Lima. 2783, chama o centro de 6, sem ano 18, decimal 8. 2782783. Funcionará com visual. Com campo. Gente, 2285. Isso aí, Salvador, muito bom dia, estou passando do Lula, além da tarde, o álbum campo. Doutor Augusto, Lula Otolima, continua a aproximação, reporte, o administrador vai de mar, Lula Otolima, o vento 070 graus, 069 na aeródromo. Só confirma e reporta aonde? A 3 minutos a cabeceira. Ok, reporta na 3 minutos. Tio 34, interação para o sinal LS, curva à esquerda na proa 225. 225, G34. G34, para como limite do cruzador. Limitado celular, que é o G34. Sala 92, Gustavo aos 39 direita, mudou tudo de sinal 9, sala. 219 direita, na eco do 1092, boa. Eu tô arrumando aqui a cruz, que se chama de Charlie. Tá arrumando mais a cruz, que se chama de Charlie, só vai ter independente. Mais. Atualizado na 97, Zulu, Atalima. Boa arma, boa tarde, saída 2-2-2-3. São 4753-0025-4006, hoje o Chimui 19, na Zona Menor. São 4753-QP. A Zona Menor, 4506, hoje o na Zona Menor. Tudo com a sua vida presente para 230? Negativo, 4753, já prestado para o seu conhecimento, curva direita na proa 225, para como limite radial B, se tiver o seu. Autorizado, a linha de decolar, pista 1-0, o vento 070 graus, 05 mais. A linha de decolar, 10-9, na sessão. 234 para o localizador, curva esquerda, ela para o 160. 160, jeito certo. Zulu até Lima, no solo escada 2, confio o Tati. Autorizado liberar a direita, já tá fácil, depois se liga a estacionar. Bom dia. Aqui é a Cozinha, só com seu livro. 970? 970, mandei um código, vou chegar na sala. Geral 9970, chama o centro de Recife, ano 2685, alterna em ano 25, decimal 45. 2685, 2545, boa. Posso fazer uma coisa? 4-9-8-1, está cancelado as instruções de velocidade de altitude, do setor 2-10, o ajuste 6-19, autorizado para o seu direto, chama estabilizado. 4981, onde chama a torre em 19495. Tráfico afastado, canivão no 019, contínuo na aproximação, chama em posição externa. 4981, contínuo na aproximação, chame passando o externo, canivão no 019. 019, 4981, copiou. No tráfego fechado, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 0,7, 0 graus, com meia dúzia de nós. Chegada 302, identifique-se. Chegada com mais de 1, descem apenas de 0,50. Chame táxi. Zulu táxi aprovado, chame interseção para ingresso, só confirmando restrito 1000 pés no corredor da chave. Solo 04, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo frequência 121, 2 sinal 9. Já na próxima direita, 219 azul, 498. Ingresso aprovado, Eco Zulu November, chame alinhado e pronto para decolagem, pista 17. Só confirmando por gentileza o transporte de inferno, sim? 1-0, APS Romero de Zaz, 2-0 VAR, Farol de Itapuã. Retomando o controle com a Dona 10 de Cia. Eco Zulu November, autorizado decolar da pista 17, vento 080 graus com 08 nós, que negão no 019, Eco Zulu November. Bando de pássaros no setor nordeste do aeródromo, poderia confirmar? Tente virado para informação já. Zulu November decolado aos 09, chame agora o controle de Salvador, frequência 120 decimal 8, chame por favor. Bom dia, Zulu November decolado, bom dia. Zulu November, bom dia, contato a Razerra na decolagem, mantenha-se ainda no corredor Xan, o Zulu November de Salvador para ascensão 085. Chame para o Dr. Destino. Eu não mantenho a corredora cheia, pois o corredor da Bárcia era orientado para o pistil de decolagem. Para o pistil de saída, mantendo o número 3 e o óculos de Lula Vanda. Estacionamento, M3-1-2, desça para 2, via folga, ajuste na 019, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, opção no 0, estabilizada. 2-1-3-19, X-Ray autorizado, passagem estabilizada. M3-1-2, 1:02 rumo oeste, já a alfa 3-1, mantendo o nome do no corredor Axé, audiovisual de Salvador. Apatão 1-9, tráfego 11:09, rumo nordeste. Airbus 320, passando 050 para 2 hotéis. Mantenha no meu pé no corredor Axé. Vixe, mantém escuta, tá com o meu Vitor. Paulo Vitor, índio aqui, bom dia, autorizado acionamento, chame táxi. Informa o tráfego 12:10, mantendo vertical da posição do UNA, que é os pés, na opção 44. Mike Echo Zulu, informa o visual com faro de tapão. Aquilo, táxi aprovado, chama a interseção, papá. 3 no 2, informa o agora a chuva leve sobre o campo, permanece visual. Matando o Exo November em fome para o ideia para o destino. Lima Novembro, por gentileza, confirme-se pronto para decolagem. Romeu Lima, Lima Novembro, autorizado a alinhar e decolar do pistão no 7, vento 090 graus com 08 nós, que negão no 019. Salvador, muito bom dia, voo 109 da Quebec para o ponto 0. Pista, pode olhar com o nome do senhor 17. Lima Lima November, decolado, 17. Como é que você vai dar uma 0-18? 1-0-18, Lima Lima November. Fome fora da barra, formação de tráfego, helicóptero Alfa, confirmando Sikorsky 76, direção fora de Itapuã, à sua direita, agora a posição de 12 horas. Sente direção no corredor Axé, vou informar no farol da barra, sem contato visual com tráfego, Lima Lima Nova. 0-01-00-0629. Pode autorizar, 600-06-302. Agora o Sikorsky 76. Entre em contato visual ainda com ele. Pista 17, vento 090 graus, 079. Opa. 4-0, Eco Zulu 907. Colina Lima 90 está estimado, Terra Vista, a 1300 Zulu. Romeu Lima, Lima Novembro, confirma 1130 Zulu. 1300 Zulu, Lima Lima Novembro. 1300 Zulu, 7, Lima Lima Novembro. Estou ali, o Mike Eco Zulu, girando mais de frente, já está na final da 1-7 direita, ela já está baixada e travada. Está para o meu Mike Eco Zulu, ajustado, vou utilizar a pista 1-7, o vento 0800 graus, 079, Mike Eco Zulu. 0807, Mike Eco Zulu. Estou orindo aqui, decolado aos 2-2, tenho o controle do salvador em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, frente, vou ver se aquilo. Já. Oi, bom dia, Azul, pode ser a sua vez, 1-0, próximo. Azul, 2-7-9-6, autorizado a linha e mantém o costume a zero. Autorizado a subir para 2500 pés. O ajuste permanece no 020. Lima, Lima, Lima. No meio, decolagem autorizada, pista no 0, 090 graus, 0619. Beleza, tipo de decolagem, azul, 27, ok. Meu Victor, índio aqui, eu confirmei, voo visual na rota? Afirma, o Victor, índio aqui, não. Decolado aos 2-5, chame o controle do salvador 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0-8, azul 2-7-1-0, bom trabalho, Zé. Aqui vamos até 3 mil pés, por isso via saída da bomba. 3 mil, vou sair de aquilo, vamos sair da bomba. C3304, informa o tráfego, posição de 11 horas, 2-5 milhas, rumo nordeste, confirmando rumo noroeste. Mantendo 3 mil pés, sigo os 2-2. Assiste o tráfego do C304. Pode mandar o número para o seu. Romeo Lima, Lima 90. Confirma pro ideal para Serra Bravo São Vitor. Controle, bom dia, Azul 2796, passa 2 e 500 para 170. Azul 2796, contato radar na decolagem, subavia saiu da Conde, nível de 170. Via Conde, 170, Azul 2796. Papa Romeu, Vitor, até Delta, Serra Whisky, Delta Lima, informe 1 minuto para pouso. Informe 1 minuto para o local de sobrevoo. Gente, Papai Romeu Lima, Lima November, via litoral. Frequência para coordenação 1345. Monitore a frequência do controle Salvador 1208 para informação LA. Lima November, frequência do controle LED 120 decimal 1 a 60 milhas fora de Salvador. November, frequência para a coordenação 12345, monitore a frequência do controle 1208, peço essa informação alerta. Para 4.000 pés, o altimetro 9020. 4.000, 9020, para 3.004. November, nível de voo 045. Gente, 34, aporte no hotel, ajuste no 020. Portaria hotel. Torre Salvador, bom dia, voo 1095, ponto 010, pronto. Voo 1095, autorizado a linha de decolar, pista 90, vento 090 graus, 049. Autorizado a linha e decolar, da 10, voo 09. Desça via para 2003, autorizado o sinal de procedimento de violência sexual, forma estabilizada. Desça via para 2000, está autorizado a violência sexual, reportamento estabilizado até 3304. Vitor Índio Aquilo. Vitor Índio Aquilo, autorizado subida para a linha 1900. Cruzou no Vanda, monitora a frequência do centro. 128 decima 8, alternando 126 decima 0 para o serviço de informação aérea. Decolado aos 3-2, chama o controle do Salvador, 2-0-2-9-8. 2-0-8, gol 1-9-5, graças, bom dia. 2-3-4, autorizado o cruzamento da pista na 0, se você está com seria Delta. Alfa, repasse para ingresso no Juliette. Delta, Alfa, reportaria Juliette. Telefa. 1-0-9-5, contato com a radar na decolagem, suba a via, saída, Borino, Transaelefa, nível de voo 360. Ascensão 360 no perfil de ar Borino, Elefa, voo 1-0-9-5. Gente, 3-4, na escuta. Afirmativo. Chame agora em 1-2, já deixa uma nave, frequência do sol. Afirmativo, 2-9. Após 60 milhas, frequência do ponto de 1920, decimal 1.